Yes. Apaixono, Juliette Alfa, ponto de espera, chama Tropa, altimetro 0-3.

break this on our course back. Responde 5555 decimal 8, eu tenho 2.000 agora. Seria parte 1, Juliette, Alfa, ponto de espera, chama pronto, altimetro 903. Agora chama 25, na frequência 25, decimal 45, né? 26, decimal 25. às 8 horas, fica marcado no hotel e fica no zero, zero, zero. Bom dia, 1759, passado 1600, na Fábio 1. E a 759, bom dia, passado Rodolfo, na Zona, número 360, 360, direto Lida, 1759. Fátima Linda, outra 5-3, autorizado pouso, pistão 0, vento 0, sustento grau 089. Autorizado, pistão 0, para 7-3. 09, 982, decola 4-4, chame 1, 2, 0, pistão 8.2. 308, bom dia. Sistema, fala segundo, libera direito, número 1, décimo ao norte. Desce 2, chama para o sistema, 2545, secundário 1, 2685. Thank you. Confirma 092. Confirma 092. Vento 060 graus, 089. Obrigado. Na pontinha. Após a passagem do banho da gol na curta final, pistão 0, ele era em manter. Falou 58, direita, fazendo o décimo nove. Direto? Só 3 a 2 a 2. Mário, chama Recife, ano 283435. Para dois, não sei se o pai do Canadá não era no pássaro,